pontapé. Eu vou dançar com você, quero festejar. Junto da fogueira nos queimar. O São João vem nos encantar. Pé na areia ao som do triângulo. A sanfona toca nosso cântico. O coração pulsa em sintonia. Julina é nossa maior alegria. Viva a tradição, eu vou festejar. Viva a tradição, vem me abraçar. Viva a tradição, amor a cantar. Viva a tradição, nunca vai parar. Eu vou dançar, com você quero festejar. Junto da fogueira nos queimar. O São João vem nos encantar. Pé na areia ao som do triângulo. A sanfona toca nosso cântico. O coração pulsa em sintonia. Junina é nossa maior alegria. Viva a tradição, eu vou festejar. Viva a tradição.